Bravo Kilo Whisky. Ciente, vou na proa da rotatória, reporte de Isalco Campos. Voadora, voo 4219. É o azul 4299, dá autorização para Campinas, nível 360. Solo Salvador, bom dia, o TAM 3663. Alfonso da Juliette, TAM 3663. Web 5826, desça para 2000 pés. Ajuste 10020, autorizado final ILS-X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2020, reporte estabilizado no X-Ray da 10, Web 5826. Yeah. autorizado. Campinas, a Zulu 16, nível 360, saída da El Leda Bridge, depois a rota. Decola da 10, curva à direita, transponder 5012, 19935 controle, 4299. Me chama lá. Pronto. Solicita autorização para Maceió, assim que possível. Afirmativo, o senhor possui nosso plano de voo aí para Maceió? Sim. Ah, tá ok, obrigado. Mantenha está liberadas as restrições. Você, vou liberar as restrições de velocidade. E se for conveniente para a senhora, informa que aceita encurtar o procedimento também. Tá, qualquer. Vai botar em Brasil, é que aguardar o tráfego, que é qualquer. Táxi 35345 com 69 a bordo, 2:50 alternando com fim. Good morning, America 980, fast 2 for flight level 350. America 980, radar contact, Puka Department, climb flight level 350. Climb to 350, America 980. E reportará para Lima, que é a sua. E 5217, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Ajuste 4, desce para 4 mil pés, ajustado 1020, 5217. Flip 5217, tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo noroeste, um eco 1110. Ok, senhora, tem o mesmo noticaz, o Flip 5217. Oscar, tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, um Alfa Tango 72, passando 5 mil pés em descida. Tá visual contrário, senhorita, alguns quilômetros. Mike, Quebec para o cruzamento, 1-9-6-12, aqui, Alfa. Poste 225, pushback, se possível. Puxando o táxi, grato 6285, boa semana. Desça para nível de voo 050, ajuste no 020. Trip 5217, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado, 5217. Golf Kilo Oscar, suba para nível de voo 100. Quando possível, informe sua estimada de pouso. Golf Kilo Oscar vai ascender para nível 100. Nosso estimado de pouso será o 1250. 1250. 1250, copiado Golf Kilo Oscar. Da presente, vou na proa 317, Golf Kilo Oscar. 317, cancela o som instrumento da presente, solicita nível 105, Golf Kilo Oscar. Ciente, plano de voo modificado aos 1145, suba no nível de voo 105. Golf Kilo Oscar. Localizador, trip 5217, controle. Trip 5217, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado. Bom dia, TAM 3179. TAM 3179, contato radar, saída da El, sub mantém a nível de voo 340. Da El 340, 3179. Está aguardando a Juliette, tem coisa de... América 980, contact Recife Center, 126.85, if you're unable, 125.45. 2685 or 2545, American 980. Azul 91 31, com 8 nós a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Marcelo. POB de 8 nós, alternando Marcelo. 3 horas e 30, azul 91 31. Para Índia, Índia, Santana, 10, chama a torre 386, 1913, um bom dia. Salvador Oceaner, 6285, está pronto o seu táxi. 80 pessoas, autonomia, 4 horas 32 minutos, alterna Goiânia. Afirmativo, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10118-6, ajuste 1020, Ocean. 6225. Próximo Salvador, papapá, Sierra Foxtrot F. Tá ciente da Lima. Só autorização pra você. Tá aguardando o papo, Sierra. Após o azul pro web 52. Contato radar, saída da El, sub, mantenha nível de voo 380. 380, quando possível solicita direto para Eudes. 5345, mantenha o perfil da saída. Manterá, senhor. Salvador, papapá. 7, remoto no 35217, agilizando. Confirma o nível que mantém? Gente, estou recebendo no radar 107, Golf Kilo. Centro Recife, 12685, alterna 12545. Eco Delta no ponto ideal. Mike, Eco Delta, desça para autorizado 510, ajuste 1020. 1020, 510, o Mike Eco Delta. Oceana é 6311, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, 1020, 6311. Chama a torre, 118, decimal meia. 118, decimal meia, bom dia. Bora, Elefa, 3259, na sua escuta pra copa. Solo tá 3663, centro da Lima, solto para copa. Guardando.